Aquele miúdo preto que se vira para o pai e diz: pai, pai, posso brincar com a tua espiroca? Não, não pode não. Olha lá, pai, toda criança brinca com a espiroca do pai. Não pode não, filhote. Olha lá, pai, deixa eu brincar com a tua espiroca. Pronto, pode brincar, mas não sai do jardim, hein?